André Cedris, comunal de Ibicoara. Ei, companheiro, coração velho não aguenta não. A saudade é grande. Vamos cantar o Brega de Luz. Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei. Te procurei ruas e praças, sozinho fiquei. Sozinho fiquei. Sozinho fiquei. Em quem pensará? Será onde ela anda? Com quem está? Em quem pensará? Em quem pensará? A marca do sucesso. Toda noite eu saio à procura pra te encontrar. Afasto o vermelho do trânsito, o verde é seu olhar.